tempo que a gente terminou. Mas no meu peito ainda vive esse amor. Já fiz de tudo pra tentar te esquecer, mas tudo aqui só me faz lembrar de você. Quero uma chance pra chegar e te dizer que esse coração só bate por você. Onde estiver, vai sempre escutar essas palavras que eu tenho pra falar. Oh, oh, te amo e pra sempre vou te amar. No brilho de uma estrela e na luz do seu olhar, eu encontrei o verdadeiro sentido do pra chegar e te dizer que esse coração só bate por você. Onde estiver, vai sempre escutar essas palavras que